tempo, falando do banho, primeira direita, taxi V alta, ponto de direita. Primeira direita, V alta, repórter, taxi V alta, 625. Aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no zero no meio e deixa a galera com mais zona. informa 2-6, informação Golf, confere autorizado com o SIM, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída Arbor 1, transmissão elétrica. Professor 2-1 é a primeira aerovia, pode conforme roda. Transponde informa 1-1, controle 1-2-0, decola 8. Oficial a identificação, detalhe chegada Golf para 4.000 pés, destino 06. Tá, 9970, autorizado eletro que esteja, está estabilizado. Estabilizado, já. 3171, chame centro autista, frequência 1238, alterna 1283135. Geral 9970, chama a frequência 1-9-3-5. Geral 9972, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado e alerta que já está contabilizado. Geral 9970, que é negado no 0 no meio, repartir os alvos com calma. Estou a 1900. Geral 9970, autorizado pouso, pista no 0, vento variável, 04 nós, informa, pista molhada. Obrigado. Aviso 5126, está autorizado, já entrou o táxi. Geral 9970, no sol 46, libera direito, autorizado táxi. Alfa Kilo, previsto é 6 Lima no 43, fique para o sinalizador. 2093, para 2009. Azul 512, autorizado, alinhar o motor, pistão no zero. Autorizado, alinhar o motor, pistão no zero. Este motor, frequência 119, 395. 1895, vamos zero, nosso motor. Federal 9972, no solo 52, libere a direita, autorizado táxi Alfa Kilo, prevista 6 Lima, fique atento ao finalizador. 151 2 metros, vai decolar a pista 1-0, vento 180 graus, 03 nós. Autorizado a decolagem, pista 1-0, 2526. Torre, vão 1-0-93, final da 1-0, vai passar uma marca velocidade agora. 093, QNH 1096, continua a próxima sala, aguardando que está livre. Frente, 1093. Bom dia, 3053. 1093, autorizado pouso, pista 0, vento 180 graus, 029. Eu pouso, vou mandar na frente. Azul 5126, decolada 54, chame agora o controle, 120, decimal 80. Salvador 28, decimal, correção 120, decimal 8, 120. Tá 3053, prepare-se, ação voo e aguarde a cópia. Então, voo aguardando. Azul 512, azul 5126, contato radar, simulatório de Lisboa 340, voa direto elétrico. Sobe nível 340, autorizado direto elétrico, azul 512. Mas a minha frente, sala 56, libera direito, mas eu me escuto, táxi de alta, Juliette, portão 08. Tá 3153, copia? Copia, tá 3153. Tá 3153, autorizado, para o ponto do Galeão, via pro Zulu 44, nível de voo 340. Saída São João, no meio da Doco, decolada pista 0, após a decolagem, primeira curva à direita. 3.564, controle 120, decimal 8. Autorizado para Galeão, Zulu 44, nível 340. Zango 1, Leda Doclo, decolada 10, curva direita, 5.164, 120, decimal 80, 3.153, posição 2, informação hotel. Tá 3.153, conseguiu, mas está correto, chave pronto, portão 2. Pronto, portão 2, puxa estrenamento, tá 3.156. Tá livre, portão 2, chave pro táxi. Agora pro táxi, tá 3, 1, 5. 57, aciona a identificação, deixa a via chegada bom, 2000 pés, ajuste no 016. Via 5126, chama o centro Recife, frequência 1-2238, alterna 1-2060. Autorizado táxi direita em Índia até o ponto de parada pistola 0 no ponto de espera reporte pronto, QNH 1-0-6. 1016, ponto de espera da 1-0-6 pronto, está 3-0-6. autorizado. Alinhar e decolar pistão no zero, vento no 60 graus, 049. Alinha e decola, pistão no zero, da 3, 4, 5, 6. Afirmo, vento 80 graus, 04. Eu tenho 01, prepare-se a deixar o voo do Adão de Cota. Zona 53, do colar 209, chame agora o controle 120, décima 8. 308, azul 4201, tá pronto, cópia? Pronto, para cópia, o azul 4201. Azul 4201, autorizado para aeroporto de Campinas, V201 no 0, Tubarão, V201 no 6, para o 7, conforme rota. E voo de voo 320, saída São João, no meio da Bátima. Decolando a pista na zero, faz a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5204, controle 120, decimal 8. 4201, no centro, Campinas aprovado, V210. Tubarão, V16, pois voo com fim, depois conforme rota do plano de voo. Viva 320, decola a pista da São João, pressão. Luta e mostra. Decolagem cadente, na curva direita foi 5204, o código transponder, controle salvador, na frequência 208. Azul 4201, no contagiamento correto, chame pronto para 43. Está pronto para o busca de acionamento para 43, no 4201. Azul 4201, no código de salvo, chame pronto táxi. Autorizando, coordenação assistente de solo na 43, vai reportar para o táxi 4201. Azul 2901, escolta identification, descendant to 2006, landing 2016, fly direct to the intersection. na M235, informação em curso é hotel, prepare saída Amburuno e aguarde um minuto, cópia. Guardando, 625. Confirmo que chamou, foi o hotel Romeu Golfo? Hotel Romeu Golfo, aguarde, número 2, cópia. 625, copia? Copia, 625, autorizado para Brasília, via 217, nível de voo 380, saída Arburuno, transição Alefa, decola da pistola 0, faz a decolagem, primeira curva direita, transponder 5203, controle 120, decimal 8. 380 para Brasília, decola da pista 10, saída Arburuno, transição Alefa, via Arburuno 17, Atena, Brasília. Primeira curva direita, 5203 o transponder, 1208 o contato saindo, Oceané 6225, informação até o. Oceané 6225, correto, chame pronto, tô com palavra. Já tá pronto, Oceané 6225, tá livre, chame pronto, táxi. Isso chama táxi, né, 2 aí. O táxi do azul, 4301, está com 32, 52 a bordo, autonomia para 4 horas, que está aqui. Azul 4201, autorizado táxi para o ponto de estrada do canal 0, via táxi sem índia, no ponto de estrada, ponte pronto, que é negado, 0 no meia. 4201, via índia, até o ponto de estrada do canal 0, vai reportar pronto no 0, no meia, eu acho. 4201. Papa Romeu, até o meu rosto, copia. Deixa no 0 no meia, vou direto, dona. 502, a sala transforma 01 no 45, controle 120 do sinal 8. O Romeu Golfo, cotejamento está correto, reporte tracionamento. Cordial, bom dia, voo 19634 com a hotel. 1963, prepare sedução, voo 1 e aguarde a cópia. Guardando, 963. Rio Azul 4201, no ponto de espera da 0, pronto. Azul 4201, autorizado, linha de colapso, estuma 0, vento 160 graus, 049. Livre a linha de colada 10, azul 4201. Chama a frequência 1-1-8-2-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 638, 1235, Oceano 6153, bom dia. Isso, eu posso falar de saúde. Autorizado o táxi, até ponto de espera da opção a zero, via Pátio Fatsinger, ponto de espera da Porto de Pronto, QNH no 016. Pátio Inter vai reportar a foto, né, Bruno? Hotel Romeu está fora do solo, qual é isso? Hotel Romeu Golf, decolador 17, aguarde transferência. Aguarda. Azul 4201, decolador 016, chame agora o controle 120, decimal 8. 08, muito mais de 2597, QNH no 0, no meio autorizado, pouso pistola 0, vento 170 graus, 049. Meio pouso, pistola 0, 2597, em tráfego à esquerda, 510, 2 milhas e meia, confirma. Afirma, um helicóptero, 500 pés, comprou um uísque, não interfere. Vai ser cidade baixa, chama esse aí. Gente, chama agora o controle 120 do Small. Vai chamar o controle, é da 1 alô. Direto de baixo, 500 pés, ajuste no 0 no meio, para o controle. Pelas custas do controle, eu estava melhor. Sou em... Fala, Dula. 2 ou 1, uma informação aqui, ó, para autorização do avião. Oxalana, 2 ou 1, prepara o seu dorsal voo no número 2, cópia. Cinco autorizado, linha aero manter, pistola zero. Cinco no sete, no solo no nove, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3517. Autorizado de colagem, zero, variável 059. Autorizado de colagem, Antenem 263. Boa 963, copia? Prossiga 963. Boa 963, autorizado para o aeroporto do Galeão, via 344, nível de 360. Saudação Lono, Loda Doco, decola da pistola 0, pele de colagem, primeira curva direita. Aciona transponder 5202, controle 120, decimal 8. Primeira direita, 502, contra o 108, voo 993. 5203, plano 5202. 5202, pode. Voo 993. Correto, chame para o 4. Chamada pronta, 4, voo 9. Call 958, call identification, in the context of the Coral intersection, flyer at Sigma intersection, descending to 4,000 feet, 2201-2. Chilema 201, autorizado para o aeroporto do Galeão, via 344, nível de voo 360. Saudação voando, Luda Bóculos, decola da pistola 0, fase de colagem, primeira curva à direita. Aciona transponder 5206, controle 120, decimal 8. Central Equipe, frequência 1238, alterno 1233. 4201-7, agora com o centro, 1238, confirma secundária. 1238, 35. 4201. Controle Salvador, Jané 6225, decolou a árvore, né? Jané 6225, com o SATA radar na decolagem, suba para o nível de voo 380. Voo direto elétrico. Elétrico na proa 380-6225. Informação de tráfego, 12 horas, 20 horas, milhas, rumo nordeste, passando linha de 0070 em descida, com até 72. Está monitorado, Chiquete, na 225. 2775, informação de tráfego, 2 horas, 19 milhas, rumo oeste, passando linha de 0060 em descida, é um R2, 3 da noite. 2775. 2910, yes. 2910, contact Salvador Sala, frequency 118.95. Oh, nem nessa, thank you, bye. 2775, tráfego superado, busca para 2000 pés, autorizado elétrico, change a porta estabilizada. 2000, e a porta estabilizada, 775. 2975, tráfego informado superado. Ciente, minha 2200. Plan 110, gerente 1016, repita 1910. Com 1963, 84 a bordo, com 3,5 de autonomia, alternando Campinas. Segura 963, está confirmando 84 a bordo? Afirmo, Jarita. Segura 963, autorizado o táxi direita índia, até a ponte de espera da pista no 0, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 na 6. Através da índia, vai reportar pronto, ponto de espera no 0, é 1016, o gol 1963.